conheci. Esse Deus que tem poder, numa estrada muito longa, caminhada de uma vida. Sente frio, sente fome, mas a sede ainda não tinha. Coração sofrendo muito por não ter.